E como foi pra você, uma pessoa fanática pelo 13, fazer um disco com 18 músicas? Então, na verdade, ano passado, final do ano passado, eu lancei um disco que chama Aceitação do 14. Então, quando eu aceitei o 14, eu já superei essa coisa do 13. Aí, pra mim, tá tudo bem lançar um com 18. E você tem uma nova fixação no momento, porque já foram os ETs, acho que continua um pouco, o 13. Mas você tem alguma outra coisa que nesse momento você esteja obcecada com? Sei que ela existe, ela sabe. Você procura exclusividade, atendimento de primeira qualidade. Então que tal dar um descanso ao seu fogão e degustar um bom assado no frangão? Frangão, frangão, frangão. Espaço vazio. então. Entre tudo que surge, vou partir. Entretanto, eu e você especial e inovadora e diferente e inédita e blá, blá, blá, não é, de alguém que eu desconfio que assim, que tem um interesse artístico em quebrar padrões, né, e que fez essa música justamente pra quebrar esse padrão de que casal tem que ser menino, menina. Uhum. Então, a gente vai ouvir Uma Rosa para Uma Rosa, de Tuizo. E essa é a interpretação que eu faço. Eu acho que você não tem que falar nada. Tá, tudo bem. Nem dizer que sim, nem que não. Enfim, eu já tive coragem de fazer a música, né? Então. E pros mais puristas, assim, puritanos, eu acho que, de repente, eu quando me questionam sobre essa música, eu respondo que eu escrevi ela para Jesus. Lá estava ele na Praça da Bandeira, vestido de europeu, à espera do acaso. Ele nem notou que eu passei por ele na exposição do MASP. O acaso veio à tona. Existencialistas nos apresentaram, trocamos gargalhadas, esquecemos compromissos, ganhei as cortesias. Pra ver ao som de Baritalha, do vinho ao belo sonho, de um sono infinito. Ele é diferente todos os outros, não se faz de louco, mas brilha no escuro. Dobrei o canudinho, uma rosa pro pro